Objeto 59, autorizado aliado, decolado 1-0, vento de 1 centena com 4 nós, atento à pista úmida. Decola. Autorizando o pushback, chame o táxi, azul. Deixa o pushback, agora para o táxi, azul, para ter o meu. Autorizado de Rio, francês, amigo. Obrigadão, final de semana. Controle de Salvador, bom dia, seu Web 5891. Web 5891, tá pra cadastro, para o nível de voo 360, sai da Arco Elefa. 360 na Arco Elefa, Web 5891. 1804, chama Recife, 123-1, alterna 133-25. 1803-1804. Saída Puca, Jama Pajama direto, controle 199-8, transponda 5553. 5-5-4 apenas confirmando. 5-5-5-3 transponda. Chame para o pushback acionar. Para o pushback acionamento com o no 7-5. 10, autorizado o pushback acionar. Chame táxi no 7-5. Autorizado, chamada para o táxi. Segue o Embraer Azul no ponto de espera 386, QNH 1016. Poderia repetir o alternado? Alterna o Galeão, senhor. Alterna o Galeão, segue o Azul com 1016, no 607. Correto, bom voo. Tá, senhor, até um bom dia, bom final de semana. 280, bom dia. Só um instantinho para copiar Recife. Prepara Puca, transição Caju. American Line 980, Skoka Dan, Center Level 060, clear to Amman, arrival. Táxi autorizado até o ponto de espera, La Torre 1862, KNH 10116. Voo 9280, pronto, copy. Recife 370, decola da pistão 90, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, após direto, controle 199.8, transponda 5555. Zero correto, sem parar para chegar essa nave. Azul Guadalho Menor, bom dia, autorizado alinhada e decolada 10, vento de 70 graus com 3 nós, ajuste 06, atenta a pista úmida. Da companhia retaguarda, foi autorizado para chegar com a senhora. Pode companhia, vai deixar o Mena. Isso, vai. Vai. Autoriza da presente para a da rotatória. Afirmativa, presente para a rotatória. Presente autorizado na rotatória. Gol 607, o Dalai manteve pista no zero. Ali mantém a pista 1-0, 1-0-7. Até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, Centro 153, a 3 milhas em terra. Tá 3152, bom dia. Continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixado e travado. O ajuste 10 no meia. O vento é de 070 graus com 03 nós. Aguardando pista livre. 10 no meio, ajuste, reportará o 3152. Para os 9-9-0? KNH 10 no meio. Gente, 10 no meio agora. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, cruzando 1500 pés, saída da El. Salvador, Salvador, é hotel, é retorno de João Feroz. Sim, quer passar a área, já está de volta, é Atlético, tinha aproximação, guarda na pista livre, tá 3153. 53. Da Leda Bridge. Sobe 360, da Leda Bridge, azul 4069. 605, autorizado, táxi. Pode ser o trabalho do meu Deus aqui. Noite 97. Agora um instante para iniciar o pushback. Irá passar um banho da companhia retaguarda. Aposta autorizado, prosseguir. Boa noite 97, copiou sola? Ok, aguarde a companhia passar a retaguarda. Aposta autorizado, prosseguir com o push. Vi ainda até o ponto de espera lá, 1862 e aqui em H1906. Na meia. Bom, e ainda ponto de espera, obrigado, por exemplo. Tá, 3853, autorizado pouso da pista 10, vento de 030 graus com 02 nós, atento à pista úmida. Livre pouso, pista 10, paciente 3153. No 607, decolou os 50, chama o controle 19.8. 198, gol no 607. Gol de Salvador, gol no 607. Gol no 607, para o Salvador, gol 360, vai dar Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 607 da gol. Estabilizado, fui ALS, total 9910. Total 990, complexo 9F, torre em 1 noite de pão meio. 7232, moço. Total 9990, vai atingir 2000 a 1, 2000. Total 9990, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio, vento de 030 graus com 03 nós, aguarde pista livre. Vem aguardando pista livre, 9990. Tá, 3153, solo 52, direita, solo 1219. Sétima, 5, 3, 0, linha área decolada, 1, 0, vento de 0, 3, 0 graus com 0, 3 nós. Tenta a pista úmida. Gol, 1, 0, 5, mantém o ponto de espera. Já. Oi, Salvador, Papa Yuri, fome, Serra Eco Hotel. Serra Eco Hotel, Salvador, para condições visuais, ajuste no 0, no meio, vento 0, 5, 0 graus com 0, 3 nós. Informe intenções, puta 1017. Cabeceira 17. Com 17. Copio 38, agora 36. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a cor da pistão na zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 199.8, transponda 555B. 9910, autorizado pouso a pista 10, vento de 060 graus com 039, atento a pista 1. Gente, pista 1, deixa abaixar o trabalho, total 99190. Borelepa, placa 10, primeira curva à direita, controle 198, segunda 356. 3597, corretinho, para pushback acionar. Acionar para push acionamento, confirmando o transporte 356. Afirmativo, 555. Contato radar, gol para 3360, é da Arbor Elef. Arbor Elef para o 3605. Gol no 605, autorizado aliás, manter pista 10. Aliás, total 9910, só 855, livre à direita, estimulação 1219. Bom dia, mantém ponto de espera. Gol no 605, utilizado decolado, 10, vento de 050 graus com 04 nós, atento a pista úmida. Segue via ainda no ponto de espera 1862, quem negar 1-0-6. Sierra Ecotel, no solo 857, confirma o pátio, 4. Sente autorizado backtrack, aposta livrando pista na Oscar. Gol no 605, decolou aos 57, chama o controle 119.8. 08, gol no 605, e... 07, chama de 1260. 260. 1096. 1096, agilizando via Índia, chama 1862, eu dou 9270. Trip, deu passagem ao Boeing da Gol, devido ao mesmo perfil de saída. Após sigam, no ponto de espera, torre 186. É, devido à performance, por ser a mesma saída, o seu nível é 990 e o da aeronave que seguirá a frente está com nível superior ao seu. Afirmativo, sigo o gol via Índia no ponto de espera 18.6. Colo da 3597 para puxa treinamento na torre 07. 3597 autorizado, Pittsburgh, Sanache no táxi. Autorizado, Sanache para o táxi. Autorizado, decolada 1-0, vento de 0-2-0 graus com 0-1 no nós, atento à pista onda. Bom dia, Gol 980, mantém a ponta de espera. American 980, the ILS 10. 126, decimal 0, recebido gol no sétimo, bom dia. 50 degrees, 02 knots, QNH 1016. Turn 11 with 10, American 980. Gol 897, decolou 01, chame controle 119, decimal 8. 198, gol 897, bom dia. Controle Salvador, gol 1897, bom dia. 1897, contato radar, sou para o nível 360, da Eulê da Pista. Para o 360, Jael Leda Bridge. Após a passagem do meio, o LR manter pista no zero, gol 9280. Após a passagem do Harrison, não mantém nada, né? Gol 9280. Solo 3597. Prossiga. Tive um problema aqui com a comunicação com o nosso mecânico. Voltaremos a chamar para o pushback. Certo, tá. Isso, 125, decimal 1, alterna. 133, decimal 25. 25, 1, 1. 2, 3, 3, 25. O gol. É, 0. 20, 29, 9. That's 10 F1 on 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 121.9, American 980. Right, 121.9, sir. Nós, atenta a pista 1, desce. Vou decolar de 1-0, vou fazer o que quiser. 980, good morning. Expedite your taxi via Alpha Juliet Gate 11. Expedite taxi Alpha Market 9, it's your gate 11. O 3597, aguarde autorização. Gol 9280, decolou 06, chame controle 119, decimal 8. 198, seu bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, o gol 9280, vai passando 2 mil. Gol 9280, acione. Poderia repetir para o 9280? Acione 5. 5555, acionado. Trip 55 no 4, atento às estrelas de turbulência do Boeing da Gol, acabou de decolar. Está autorizado a decolar da 1-0, vento de 0-1-0 graus com 0-1-9, atento à pista úmida. Recife em 1-2-5-1 na Serna, 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, bom dia, gol 1-8-9-7.